649 terá condições de aproximar nessa altitude? Vai tentar, o 649, acredito que sim. Também sim. A 9 vai tomar proa 180. Gente. Olhe, Flamengo, Vitor Charles Hotel. Charlie Hotel, contato radar, Tubarão 100 na saída Coral, está autorizado para direto Coral. Direto Coral, atenção a centena, o Victor Charlie Hotel. Voo 1093, chame Recife, na frequência 251. 251, voo 1093, já. Salvador, ao centro de luz, solicita ingresso à parte principal até a posição 08. Autorizado ingresso, mas escuta permanente o Alfa e Alfa Zulu. Centro de luz, informará quem está do reboque. Estabilizando, LS, voo no 649. Voo no 649, complete a aproximação final em torre, 1 decimal 6. 2,6. Trip 5362, desça para 2000 pés, o ajuste 1903 está autorizado em LS, é que você reporte o localizador. 2000 pés, com 1013, autorizado em LS, eu contarei o localizador, trip 5362. 70, Salvador Teresina, 340 nível. Tudo aqui é fala, e eu peso 20, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, 1208 controle, 554634. Teresina 340, Nato Zulu 20, decolada 10, com curva esquerda. Momo Flock a saída, 1208, controle de saída, 546, eu transpondo, sideral 9970. 9970, corrigimento correto, responde pronto para o posicionamento. Voltará para o posicionamento, acionamento sideral. Guardando. Controle Salvador, o Patatão de 9BNC Mike, decolou da pista 17 para Tejano e Veracruz. 9BNC Mike, mantendo no mil pés no corredor AXE, reporte no farol da barra. Manterá 1000 pés no corredor AXE, reportará no farol da barra, 9BNC Mike. Gol 1865, solicite ao centro na frequência 1260, a terra 288. 260, 288, gol 1865, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, aqui é o TAN 3597, mantendo a flor decolagem, cruza 1500. 3597, contato radar, subindo para o 360, após 2000 na saída árvore. Deu manter a flor até 2000 pés, após 2000 pés, na flor de árvore, TAN 3597. voar Elefa? Principal Azul está autorizado para Arbor. Para Arbor Ocean 3517. IP5362 interceptando o localizador. IP5362 completa a aproximação final e torre 18.6. Completa, torre 18.6. Bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Salvador, Alfa, Sulu, finalizando o reboque, 1649, lembrando. 649, está via Alfa, ponte antes da Fê Juliette. Alfa antes da Juliette, boa, 649. Passaria do 2203, deita para 2000 pés, o ajuste 90 no 3, está autorizado via LS aqui, reporte localizador. Ativa, descer para 2000. 190, 103, vai reportar o localizador e ele é taxado. Ok. Da posição Singer de número 7 para a posição Singer de número 6. Autorizado, mantenha uma escuta permanente, o Mike X-Ray Alpha. Sim. Salvador, o T3153, autorização Rio de Janeiro, Galeão, nível 360. 3153, Salvador, Galeão, 360, nível autorizado, via Zulu 10, após SMAP, pode ST Lúpito, após ST Barbacena, para conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Brilho, 1208 controle, 5535 transponder. 190 na boca, 5594. Solicita final 950. Desculpa, até 1950. Ciente, 5594. E o transponder 5535, da 3153. Mas pronto, posicionamento, 3153. Ciente. Alfa, antes da Juliette, zona 649. 649, ingresso na Juliette, botão 2. Direto via Juliette pro 2, gol no 649. 3597, chama escrito Recife na frequência 1260 e alterna 288, bom. Opa, Sierra, na escuta? Isso, bom dia, obrigado. Rogério em Veracruz? TGL em Veracruz? Salvador, Salvador, mil pés, decolador no 7, curva direita, corredor axé. 1208, controle, 0116, o transponder, bravo que nós. Fechamento correto, para acionamento de táxi, disjuntor, 118, decimal 6, bravo que nós. Frequência livre, 91 de baixo. Alô Salvador, bom dia, 35362, livrou na sua escuta. 362, vou conseguir via Alfa Juliette, parte 3, atende para o sinalizador. Alfa Juliette, está de cabeça, sinalizador, parte 3. Passarei 2223. Passarei 2223, chame torre 198 decimal 6. 2186, obrigado, até já. Já informa o seu estimado para pouso? Uno, uno, uno, zero. Alfa Cargo 6570, com informação, autorização 370 Recife. 6570, Rolador Recife, 350 nível autorizado. Via outro, esqueci, 8, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. 1208, controle, 5551, transponder. Autorizado Recife, nível 370, com a plano de voo, decola da pista 10, via da Puca, Aracaju. 208-551, alça cargo 6570. 350, nível autorizado. 350, sim, está do maneiro, 5570. Pode para posicionamento. Botarado. Solo ato 6570, pátio 3, curso de acampamento. Do 3, pátio 3 está livre e apostado. 6570. Deixa um ataque 6570. Tango Vitor Charlie Hotel, tá 5 milhas da posição coral. Serviço andar terminado. Semi controle Ilhéus na frequência 1201. Frequência 5514, passou a posição pouca, autoriza Aracaju. 5514, vou solicitar o centro. Confirmar? Vou solicitar o centro Recife, aguarde. Gente, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, passando 223, ligando a sua escuta. 223, aí, táxi avião, se manter a posição antes do táxi Juliette. Taxando via Alfa, manter a posição antes da Juliette, 223. Para o táxi do Sam, 3153, 181 a bordo, 3 horas e meia, oferma a campanha. Via Índia e Alfa, com a espera da 10, torre 1186, QNH 10 no 3, boa viagem. Índia e Alfa, bem 13, obrigado, bom trabalho. Paulo, bom dia, Rio 9811, autorização 330, Rio 9811, Salvador Fortaleza, 330, nível autorizado, via outro isque 50. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Gebit. 1208, controle, 5540, transponda. Afirmativo, reporte plano para estacionamento, Rio 981. Fala Salvador, Mike X-Ray Alpha, informando o término de reboque na posição Finger de número 6. Beijo, bom dia. Grato e um bom dia. estacionamento federal, 9970, parte 3. A 970 vai aguardar pro pushback. Ativo aguardando. Para o táxi, você precisa cargo, 65002, a bordo, Serrano, Natal, com 2 horas e meia. Obrigado, táxi, via Indy Alpha, no bando esperado ao 10. 2, 1, 1, 6, aqui legal, 10. 1, 3, boa viagem. Bom, espera no 0286, bom trabalho, mãe. Gente, 500 pés na escuta do controle, Mike Zé, Romeu. É, Romeu. Você está de volta 4, após o mesmo, André Juliette, 3, 65, 23. Zero, tudo aí de solo, que eu posso ir na da passaria do parque à sua direita, tá livre, pushback após táxi. Controle Salvador, o C3153, se rolou na sua escuta. 3153, contato radar, subindo para o 360, saída da El. 360 na Dael, C3153. Controle Salvador, bom dia, esse é o Papa Tango Bravo, que Luiz, que decolou na 17, sempre na disputa. Bravo, que Luiz, bom dia, mantendo no meu pé no corredor, axé, reposte no farol da barra. Repassará no farol da barra, Bravo, que Luiz. controle Salvador, bom dia, Alfa 6570, passa 2500 ao 350 na Fuca. Alfa 6570, bom dia, contato radar, subindo para o 350 na saída Fuca. 350 Fuca, 6570. Para o táxi federal 9970, 4 a bordo, 4 horas e 15, alterna São Luís. Táxi e a Rádio Mais Principal, IG Alfa, no Ponte Cara da 10, Torre 1186, QNH 10, no 3, eu vou viajar. Utilizado o táxi, próximo Ponte Cara, chama 2186, 10113, eu ajuste. Obrigado, senhora. Sim. Eu tô no Novembro Yankee. Poderia confirmar a radial de saída? Cópia o 1096, que poderia confirmar a distância em Salvador? Escuta, obrigado. Adial, poderia informar? Delta Novembro Yankee, Salvador para Serra Novembro Charlie Tango, nível de voo 085. Decolando 17, primeira curva à direita, corredor axé restrito, 1000 pés até a liberação do controle. 1208 controle, Cione 5522, o Delta Novembro Yankee. Pessoas a bordo? 6153, chama de Petro Recife, na frequência 251. Recife 251, tá 3153. Alfa 6570, solicita o centro na frequência 12685, alterna 134395. 2835345, Alfa 6570. Recife, o azul 4234. Brasil 234, Salvador Recife, 350, pronto? Pronto, escuta. 34, Salvador Recife, 350, nível autorizado. Deu pisca 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. 120, decimal 8, controle, 5571 no transporte. Autorizado 350 para Recife, decolando da 10, primeira curva esquerda, PUCA. Caju, Aprilisco 58, 308, 5571. Flashando meu posicionamento. Vai, Jean. Solo, o Gol 9063, bom dia. Para a autorização, Guarulhos. 9063, poderia confirmar a rota que possui? Upper Zulu 90, Bridge, Upper Zulu 90, Bravo Hotel Zulu, direto Bridge, direto Costa. 9063, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Upper Zulu 90, após Bravo Hotel Zulu, parece ter trilha após Portas, após voo conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Bridge, 1208 controle, 5562 o transporte. Bravo Hotel Zulu, direto 360 Costa, decola 90, curva direita, da El Leda Bridge, 1208 controle, 5563 o transponder, Bono 063. 5562 o transponder. 5562 seu retino e já está pronto para o início do posicionamento do 9. Livre pushback no 9, após táxi 9063. Alô, bom dia, o Rio 9891 para Portugal, posicionamento. Está livre, após táxi 9891. Quanto era táxi 9891? Aí eu vou para a Serra, para Porto Seguro, 220, decola da 17. Porto Seguro, 220, nível autorizado, decola da 17, curva direita, saída da El. Leda após direto Porto Seguro, 1208 controle, 5520 transponder. Como? Solo 340, saída MOM, será o 9970. Cinco, 5550 transponder, Copa Serra. Papa Serra, poderia confirmar o pódio que se encontra e a pessoa a bordo? Zero cinco a bordo? 07 a bordo, ciente, acionamento de táxi, torre 1186, boa viagem. Meu, acho que a Bravo prossiga. Está chamada a coluna de terra em Via Coimbra, senhor. Está com front de grupo de luz sobre o São Jesus. Está mantendo 510 com 3 a bordo. Corte ao 0165. Com 9 voos, 10050, Romeu Cabral. Tente, Romeu Cabral, manterá 500 pés até a localidade? Apenas aqui, senhor. Peguei após a 20 milha passar de Salvador. Este já entra no sistema do 649 agora distante. E agora? São Salvador, parceria do 2223. Parceria do 2223, Salvador Vitória da Conquista, 1180, pronto, tocado. Salvador para a Vitória da Conquista, 1180 nível autorizado. Decolada 10, primeira curva direita, saída Arbó, após Elefa, após direto Vitória da Conquista. 1208 controle, 5554 transponder. 39. 090 com 3? 090 com 139. 090 com 13, grave. Responda 5554, passaria 2223. Procedimento correto, resposta pronta para o funcionamento. Passaria 2223. Confirmo. Guardião 06, está passando o pitotu. Zero meia, chame a torre 1896. 5384 do Maceió. 5384 Salvador Maceió, 1190 nível autorizado. Decola da 10, curva esquerda, primeira. Saída Puca, transição Caju, interceptador 677. 1208 controle, 5564 transporte. Salvador Autorizado material 90, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca, Santão Caju, pela Golf 677, aciona 5564 e controle 120, decima 8, trip 5384. Pode pôr no pressionamento, trip 5384. Tomara. Para o táxi do voo 9063, 79 no CAB, 3450, alternando Galeão. 109-9063, o CAB? 179. 179, gente. Ah, utilizado VAS via Índia e Alfa. Ponte Espera 90, Torre 18, decimal 6, aqui em Negão 0 no 3, boa viagem. 113, Índia Alfa, no Ponte Espera 9970, chame o centro Recife na frequência do 2685, alterna 345. Geral vai chamar Recife no 2685, alterna no 345. Zero 092 receptores viu? Afirmo, receptamos uma milha para a direita. Sente. Uno 1, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa. Onde esperado no 0, torre. Uno 86, que negar no 0, no 3, boa viagem. Vivo Pátio, na espera, só 686, obrigado, Rio 989. Pátio, pode ser para 2000, tá visão? Luzinha na descida via 2000 pés, ajuste Salvador na 0 no 3. Via 2003, obrigado. No 649, poderia informar o destino, é, Porto Seguro? Seguro. Deixa agora instante o gol no 649. Controle, voo 1063, bom dia, cruzão 600. Gol 9063, submantém nível de voo 360. Tato 360, autorizaria o ar-bridge? Mantém o perfil da subida, gol 9063. Pantera. 010, responda. 360 autorizado. Decola da décima direita da El, Leda, após direto por seguro, controle 1208, transponda 50110, voo 9649. Procedimento correto, após quanto o posicionamento, 9649. Preparação. Pantera 225, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada Bonf em Salvador 1013. Juliette, descendo ao 050 na Bonf 1013 em Salvador. 6225. Mais Juliette, o meu está em Pituaçu, vai permanecer vertical da BR, fazendo BR sentido Federação Acessório. Mike Juliette Romeu, ciente, vai efetuar o cruzamento agora? Negativo, vai permanecer, está limitado aqui ao Pituaçu, não vai interferir na área do aeroporto, vai permanecer na vertical da BR, fazendo aqui as imagens do trânsito, até o acesso norte. Mas o senhor não está na BR? Confirme. O senhor não está na BR, o senhor está na paralela. Desculpe, é paralela. Ok, então mantenha o setor. Evite a aproximação, não cruze o través de Simbra, utilizando o setor oeste em afastamento até Retiro. Gente, é que o trânsito aqui está tão pesado que parece a BR, viu? Mas não vai interferir, Romeu, eu agradeço. Vou acabar. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 989. Rio 9811, suba e mantenha nível de voo 330. Sessão 330, Rio 989. Controle de bom dia, Zona 2, escola, informação de débito. São 7 para o pátio 1, posição 4. Ele vai aguardar, temos uma aeronave agora iniciando o pushback, após autorizarei o seu reboque mais do uniforme. Ok, no aguardo. Para pushback acionamento 4234 da Azul no portão 8. 08 está livre, pode estar. Obrigado. Cruzando nível 180 em descida. 7925, está visual com o braço. Controle autoriza direto o GBIT para o 989, aí? Não entendi, confirme. Autoriza direto o GBIT. Rio 9811, confirme? Afirmativo. Prossiga, não entendi. Solicita a prodireta de GBIT. Infelizmente, no momento não será possível em função de tráfegos procedentes do setor norte-nordeste de Salvador. Mantém ainda até o cruzamento da Star Rio. Positivo, mantemos, obrigado. Hein? Gol 10092, completa a final, pista 10, torre 1895-1013. 1895-1013. Mike Juliette Romeu, controle. Mike, Juliette, Romeu, controle. Prossiga, Romeu. Toda a volta, que mais está subindo para a onda, e está o motor do Zora 2 para a Rodrigo. Prossiga, controle, Romeu. Delta November Yankee, não suba para o 1500, mantenha 1000 pés. 1000 pés, Delta November Yankee, escuta. O meu próximo ascensão deverá ser precedida de autorização deste controle. Caso negativo, caso não tenha condições de manter 500 pés no setor, informe-nos para eventual sobrevoo no litoral. Ok, grato, Romeu. Controle Salvador, está passando no Rio Grosso Mais, está no Rio Grosso, corredor Vera Cruz, centro do Azul do Oeste, no 1500. November Yankee Mike, reporte Parip, 1500 pés, 1013. No 093, reporta Parip, November Yankee Mike. Taxi via parte principal, Indy Alpha, com desesperador no 0118, nesse momento, aqui legal no 013, boa viagem. Indy Alpha, com espera da 10186, o azul, pode continuar o ajuste aqui, né? É no 013. Controle da Zona Verdeante, quando autorizado, voa na 231, direto, por favor, senhor. Delta November Yankee, autorizado prosseguir direto destino, liberado da restrição de altitude na saída, autorizado a ascensão 085. 085, Delta November Yankee. Acionamento, gol 9649, no Finger 2. 9649, vai aguardar para o Shrek. Aguardando. Controle da outra VVM, perdão. Olha o Delta 91, retorno. Prossiga. Senhor, peço desculpa, centralizado, voa na 290, mais 10 milhas. Não, eu vou entrar muito por dentro do mar e sou mono, pode ser? É o Delta 91, Yankee? Afirmativo, senhor. Ok, autorizado, prosseguir. Qual a pro ideal para o destino? O destino é 231, senhor. Só que eu vou voar aí umas 20 milhas dentro do mar. Se autorizado, eu vou via continente ali, ilha de Itaparica. Mais 10 vezes eu curo 231 e prossigo o destino, pode ser? Pode sim, está autorizado. Pode ser. Rio 9819, voe GBIT. Pode GBIT, 9819. Qual o ano da bateria inicial, cara? Já está prestes a iniciar, né? 2-2-2, acionado para o táxi, com 60 a bordo, 6 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. 3-0 táxi, via Indy Alpha, no ponto de esperador no 0, torre 118, neste momento, aqui legal no 03, boa viagem. Indy Alpha, no ponto de espera, da 10, 1286, muito obrigado, até a próxima, excelente dia. 2013, o Oceanair 6225. Mais passarete autorizado, reportar ataque, do 649. Fala, bom dia, gol, no 092. No 092, já prossegui viagem para o reportagem da Juliette. Ponte da Juliette, reporta 092. informe na escuta. Prossiga. Está autorizado a iniciar o reboque reporte para ingresso no grande pátio, marca do uniforme. Grato, ciente. Na ingressão na Juliette. No através do 8, segue o follow-me da Infraero até o portão 9. É, depois do 8, segue o follow-me da Infraero até o 9. 092. Alfa, troca emitida em Veracruz. Salvador, Salvador, 1010, levando ao 17, curva à direita, número 08 no controle, acione 0171. Salvador, bom dia, triple 538, Quatupuca, Aru. Vigilância, triple 5384. 5384. Oceaner 6225, tráfego 10 horas, 4 milhas, rumo noroeste, visual mantendo no 1.500 pés, sem interferir no seu tráfego, desse mantenha 2.500 pés, 1013. 2.500 com 1013, 6225. 9251 1 da Gol, desse aí mantenha 3.000 pés, 1013. 3.000, 1013, Gol 9251. Atingir 2.500 para prosseguir para 2.000, senhor. 6225 autorizado, tráfego à sua esquerda superado, 1013, livre LS, acusa o localizador. Livre LS, descendo para 2.000, vai acusar no localizador. 6225. Controle Salvador, nós vamos ter aqui mais, está passando através do Caribe, a 1.800 pés. Controle Salvador, o 91 mais está passando através do Paripe a 1.500 pés. Gente, Torre 1895, Novamba Yankee mais. Chama Torre 1895, confirme 1895, 1860, senhor. 1895. Ok. Corrijo, 186, perdão, Novamba Yankee mais. 186, Novamba Yankee mais. 186, aqui negando 0 no 3, boa viagem. Alfa, Alpha, Pantera 386, Gol 9649, bom dia. Alô, Salvador, tem 3179, centro da Juliette, destino Guarulhos, pronto, cópia. 3179, Guarulhos, poderia confirmar essa rota? Upper Zulu no 0, SMAP, DCT Awake, DCT Mia, Upper Zulu 44, Guarulhos. Deixa agora, estou aqui na cópia 3179. 3179. Aracaju, 5384. Gol 9251, autorizado 2000 pés, livre LS, acusa localizador 1013. 2000, autorizado LS, chamar no localizador, gol 9251. Papa Romeu Delta, November Yankee, informe os estimados para através de Ilhéus e pouso na localidade. Ilhéus, mais 50 minutos, senhor. Exatamente aos 37 da próxima hora, 11137, e pouso aos 1340. Novembro para Serra Novembro e Juliette, Kilo, poderia confirmar a radial de saída e a milhas que se afasta de Salvador? A radial do 56, poderia confirmar a distância que vai se afastar de Salvador? 1208 milhas, gente, é a Cozulo Novembro. Salvador para Serra Novembro e Juliette, Kilo. 1085, decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, restrito 1000 pés, inicialmente até a liberação do controle. 1208, controle, acione 5566 no transponder. Quadro a bordo, confirme? Gente, é trem? Gente, para acionamento, táxi, torre 1186, o Eco do Novembro. 186, comentário, comentário. Pessoal, Salvador, bom dia, Rio 5973, informação, Juliette, nível 370 para Recife. 1973, Recife, prepare para o Caracaju, aguarde distante para a Copa. Agora na Copa. 3179 para Guarulhos, está pronto? Pronto, copy, então 3179. Salvador Guarulhos, 3409 autorizado. Veio peso 10, após SMAP, após DCT AWIC, após DCT Mike Alpha, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, após LED, após bridge, 1208 controle, 5012 no transponder. Autorizado para Guarulhos no nível 340, na Upper Zulu no 0, SMAP, DCT Awake, DCT McKinney Alpha, Upper Zulu 44. Decola da pista no 0 com curva direita, saída da EL, transição lida, pós-bridge. O controle 1208 e o transponder 5012, TAM 3179. Procedimento correto, reporte quando pronto o posicionamento. Reportarão. Recife, próximo. Eu estou no prossiga.